receptor visual com a pista, o Xanero 62 e coisa. Dois cinco oito, torre 1895. 1895, ou chamei a 2. Sete no quatro, no solo aos 40, ao livrar a direita, chama o solo 21, decimal 9. Direita 219, dono 7 no 4, pegando. Torre, Salvador, ou Xanero 6258. Oceaner 6258, tráfego avistado, check trim, libre pulso 10, vento 080 graus, com 10 nós, altímetro 1013. 1013, autorizado pouso na 10, 6258. É 258 no solo 44, livre pista direita, reporte pista livre. Quando livrar, chama o solo 219. Ok, reportará livre a pista 6258-219. Europa 084, coordinate Street to Route Stack, report for taxi. We report for taxi, ready for taxi, Europa 084. Salam 6258, boa noite, autorizado Alfa Juliet, portão 05. Alfa Juliet 5, Melody. Bora 8052 mil pés, 1 no 0 no 3, ajuste, resposta brisada. 1 no 0 no 3, ajustado, desce para 2 mil pés, reportará estabilizado, gol 1 no 805. Coron 805, complete a aproximação, torre 1895. 1895, chamará, até breve. Torre Torre Salvador, muito boa noite. Gol 1805, estabilizado NF, pistão 90, tem a pista vista. 1805, cheque trem livre pouso, vento 080 graus, 09 nós, altímetro 1013. Livre pouso, pistão 0, gol 1805. Forma com o trem checado. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, via taxi anti holding points, via MAA pro India, holding points com taxi tower 118-195, QNH 1013. Continue taxi to holding point April Alpha and contact tower 118.95, Europa 084. Good evening, Salvador Tower, this is Europa 084, approaching Alpha. Europa 084, continue our text via main aim in India, report to holding point. We report over holding point, India, Europa 084. How many people on board? People about 233 people aboard. Understood, 223. Is that right? 233. Okay, 233, okay. Boa noite, 05 no solo 54, livrar à direita, solo 21, décimo 9. Direito, décimo 9. Solo, gol 805, boa, livrou. Gol no 805, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, no 805. Line up and take off runway 10 Europa 084. 596, desça para o nível 050 pro GTAP. 0-8-4, confirm clear. Yeah, clear for takeoff, so what about 0-8-4? Roger, thank you, sir. Hotel 084, airborne at 58, contact to Salvador, departure on 120.8. Hotel 08, for Salvador, departure, Europa 084, adios. 120.8, ok. 120.8, adios. Bruno 896, 2000 pés, reporte estabilizado no LF, 1013. Salvador departure, good evening, this is Europa 084, passing flight level, flight 2000 feet for 390. Good evening, Europa 084, Clyde maintain 390, perform Puka departure. Puka departure, Europa 084, 390. Boa noite, 6212. Desça ao 50, Proje e TAP. TAP, desça ao 50, muito obrigado, 6212. Europa 084, call now Recife, 12685, if unable, 12545. 12685 and 12545, confirm. Afirmativo, sir. Bye, Europa 084. Xenia 6212, prossiga para 2000 pés, 10013, o ajuste, reposta pintada. 2000 pés, 2013, reportarei estabilizado, muito obrigado, Xenia 2012. Commodore, boa noite, again, Europa 084. Go ahead, Europa. Sorry, sir. Could you confirm the frequency to Recife? Yes, I do. 12685, if unable, 12545. Roger, 12685, 12545. Obrigado, boa noite, senhor. Boa noite, boa viagem. Grazie, obrigado. Pista vista 8996. 8996, complete a aproximação torre 1895. 1895. Chegou no 896, passou o externo, baixado e travado do estado. No 896, autorizado pouso, vento 070 graus, 109. Teve pouso, voo no 896. Yeah. Natal. O voo no 805, a informação é curto a Bravo, autorizado Salvador para Natal, nível 370, nível 10, Puca, transição Zipar, decolada 10, com curva à esquerda, 5075, o transponder controle Salvador, opera em lado 0.8. Ok, 370 Salvador, 10, esquerda, 5075, 208, Puca, Zipar, preso no 0, saída. Autorizado para Natal, 5075 transponder, Puca, transição Zipar. Puca, transição Zipar, está aqui para a saída. Cotejamento correto, estamos pronto para feedback e acionamento no 01. Boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette através do 08. O senhor vai seguir o veículo do Follow Me até o portão 10. Vai de Alfa Juliette, através do 8, 10, Follow Me até o 10. Salvador, boa noite, voo 9714, a gente tem informação Bravo para autorização de tráfego Aracaju. Voo 9714, informação Bravo, confere, autorizado Salvador, Aracaju, nível 230. Chegou o 677, sai da Puca, transição Caju. Puca, Jamo, após direto Aracaju. Decola da 1-0, com curva esquerda no perfil da saída Puca. 5106, transponda, controle Salvador, opera no 20.8. Autorizado nível 230 via Golf 677 para Aracaju, saída Puca, transição Caju, é Puca, Jamo, Caju, decolando da pista 10 com curva à esquerda, 5106 no transponder, fio controle, 208, Golf 17 no 4. Golf 17 no 4, cotejamento correto, estamos prontos para feedback e acionamento. Chamaremos. 6202, baixado checado, passou o marcador, teve posse. Através 152, boa noite, desça ao 50050 projetado. Projetado, desça ao 50, da 3, nós somos 17, chame solo em 121, desse modal, hein? 19, boa noite, amigo. Boa noite. 6212, vibrou na sua escuta. Oxalé 6212, muito boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 7, graça 6212. 3896, desça ao 060 na proa de Itape. O 1794, coordena equipe de sol e chame para o táxi 1896, chamou o Saulo? Temos aqui o gol 1896. 1805, puxa, tem que estar dentro do 1. Gol 1805 no 01, quando a equipe de sal chama para táxi. Ok, chama para táxi. O gol confirme, o gol 1906, que chamou o Saulo? Gente, então aguarde distante, anotando o seu plano aqui, só confirme a OIBT, por gentileza. Gente, aos 5-3. A gente aguarda um instante, já chama o senhor para a cópia. Está estabilizado, está 3-1-5-2. Gol 1714, para o táxi com 130 a bordo, autonomia de 2 horas e alterna a Salvador. O gol 1714 vai seguir o nome da companhia, encontra-se no Través 02, até o ponto de espera, no ponto de espera chamar a torre, em 1118, decisão 95, ajuste no 013, bom voo. Com 1013, seguiremos a aeronave da companhia, Através 02, ponto de espera da 10-1895, muito obrigado, gol 1714, até a próxima. Nome 06, eu falo voltando. Autorizado Salvador para Campina Grande, nível 390, via Fuselo 10. Saída Puca, transição Zipar, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca. Transponder 5196, controle Salvador, Pérola 20, decimal 8. Acontecimento correto, chame pronto para possível questionamento. Gente. Salvador, ou no 805. Taxi 55 a bordo, a nossa alternativa, Maceió, com 2 horas e 38. O voo no 805, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, à sua direita, no ponto de espera chamará a torre, em 1-18-95, ajuste no 03, bom voo. Muito obrigado, vamos seguir no táxi, 295 no ponto de espera, via Índia, 1003, 805. Boa noite, Gol 805, próximo ponto de espera, pista 10 pronto. Boa noite, 05, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vendo 070 grau, 08 nós. Livre decolagem, pista no 0, 805. Então, avião, prossiga para 4010, 10, 103, ajuste, chegada bom. Chegada bom, direto 4000, via 3290. Decolando aos 30, contate o controle 1208, boa noite. 208, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, 805. Boa noite, 805, contato na decolagem, subal 370, seja PUCA. 370, PUCA, 805. De Salvador, tá 3152 no curso do localizador visual com a pista. A 3152, complete aproximação, torre 1895. 1895, ó. Torre Salvador, boa noite, está 3152, 3 milhas para a Índia Serra. 3152, continue a aproximação, abaixo de pista livre, hein? 52. Gol 1714, autorizado a decolagem, vento 080 graus, 109. Iniciando, gol 1714. 3152, copiou o reporte da aeronave? Tan 3891, controle. Confirma 3891, controle, informação do 37 da Rua. Corrigindo, Tan 39386, a aeronave que acabou de decolar informou colisão com o pássaro na decolagem, então possivelmente a infraero irá interditar a pista para fazer uma verificação. Então você vai prosseguir na aproximação, Tan 39386, e possivelmente, caso necessário, você vai remeter. Sim. meio tem condições de fazer órbita a 3 mil pés em duna? Ah, afirmativo. 3 mil pés em duna, tá? 9386. A aeronave da TAM, que está na sua frente, vai arremeter e a pista vai ser interditada para verificação da infra-aero. Ok. A 3891, a pista está interditada devido à colisão com pássaros. Então, eu solicito que o senhor reduza, previsto o órbita em bosque. Afirmativo, iniciou a redução, aguarda a confirmação para estar em bosque, 3891. É para arremeter ou está autorizado o pouso? Então, arremeto, iniciou a aproximação perdida, subo para 2 mil pés, altímetro 1013 e agora de transferência. Iniciando a arremetida, tá? 3152. Sua frente vai manter 2 mil pés. Ok, então fazendo 3 mil. Thunder, boa noite, jogou o nosso 7 no 4. Isso. Boa noite, jogou o nosso 7 no 4, 230, sai da PUCA. 230. 350, up Whisky 58, sai da PUCA, transição Caju, PUCA já uma pós direta Aracaju, decola da 1-0 com curva à esquerda, segundo no 3, o transponder, controle Salvador, altere 120.8. Controle, 1208. 1218. 1208. 208, boa. Após o PUCA, chamo Caju. Acionar o 1-3, chamo 08, voo no 994. Voo no 994, cortejamento correto, chame pronto para feedback, acionamento no 08. Para 2 mil pés, e devido à colisão com o pássaro, a aeronave que decolou anteriormente, a infra-aero vai fazer uma verificação na pista. Assim que possível, a gente vai informar a liberação da mesma. Gente, curvando à esquerda na proa do Índia Serra para a hora, está aguardando a liberação, TAM 3152. Apenas para informação, também em Duna, a 3 mil pés, temos a aeronave da companhia, TAM 3152. 52, gente. Salvador, TAM 3891. TAM 3891, no controle, prossiga. É, seria possível autorizar uma espera acima do 100 no bonde? Prossiga a 1 centena na posição bom, se autorizado, das 3891. Possível em 1-2-0. Se eu quiser fazer no 140, 140, ficar mais confortável e economizar combustível, está autorizado. 40, obrigado, seu 3891. 1805, chame agora Recife, a frequência 1-2685, alternativa 1-2545. Ok, vai chamar 2085-2545, 805, obrigado, boa noite. Voo no 896, boa noite. A informação em curso é a Bravo, copia 370 para João Pessoa. Autorizado Salvador para João Pessoa, nível 370, via UP Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. PUCA já uma voz direta Aracaju. 51115 transponda, controle Salvador, Périno 20.8. Voo no 896, cotejamento correto, chame pronto para pushback, acionamento no 1-0. No 714, chame o centro Recife, a frequência 12685, alternativa 12545. 85245, boa noite, eu vou no 7-1. Boa noite, TAM 3170. A pista de Salvador encontra-se interditada devido à colisão de pássaro. A Infraero já está realizando o cheque na pista, mas inicialmente só vai fazer órbita prevista em Mário. Desça inicialmente para o 050. 050, confirma. A aeronave que decolou anteriormente colidiu com um pássaro, então está sendo feita a verificação da pista. Fica a critério tanto 3170 o sentido da curva, em Mari. Se preferir, tanto 3170 pode manter um nível um pouco mais alto aí, 120. Controle Salvador para 3152, iniciando o órbita em Simbra. Copiado 3152, apenas para informação, tráfego da companhia está agora à sua direita, posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 3 mil pés. Visual com o tráfego para 3152. Postan 3170, pode permanecer no 180 até a posição Mari? Afirmativo, 3170. 180 até a posição Mário, hotel 3170. O TAN-3, correção, para todos os aeronaves a pista já está liberada, vamos trazer a sequência. A 3152 está autorizado interceptar o localizador, TAN-3152. Autorizado o localizador, TAN-3152. O 3170 desce para equilíbrio então? Reduzindo a velocidade, TAN-3170 pode prosseguir para o 50. Aos 50, então, o TAN 3191 para evitar a órbita, vai curvar à direita sobre o vetor pro 240 e descer para 4010. Direita 240 na proa, descendo para 4000 pés, confirma? Afirmativo, 240 é o vetor, desce para 4000 pés. Afirmativo, 240 na proa, 4000 pés, 1013, está à disposição aí para velocidade melhor.